Olá pessoal, hoje estamos trazendo a técnica do quadrado na escala de Fá sustenido menor. E só para relembrar pessoal, o que falamos em outras dicas, né, dessa técnica anteriormente, é sempre tocar e cantar o nome dos acordes, inclusive das variações, né? A gente adicionou aqui três variações da técnica do quadrado da escala de Fá sustenido menor. Então é importante tocar e cantar, porque facilita depois, quando estiver fazendo as harmonizações, os acompanhamentos musicais, né? E essa técnica ela é muito utilizada. Então, para trabalhar a percepção harmônica, a gente precisa repetir várias vezes cantando o nome de cada acorde. Isso ajuda bastante, principalmente para quem está iniciando. Tá bom, pessoal? Os outros exercícios estão listados em categorias aqui na lateral desse blog, onde você pode clicar e vai ser direcionado para páginas, né, das outras dicas de técnica do quadrado, para você estudar aí no seu dia a dia, no conforto da sua casa, pela internet. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.